Bora lá, Marlon. Ela dança, dança. A sua boca é gostosa demais. É o mulherão, foi um filezão. Ai, que tesão. Me dê uma chance, chance. Quem mandou você ser uma princesa tão atraente, envolvente? Note que eu estou louco por o seu amor. Esse é o DJ Jordi Soares. Seu jeito me conquistou. Note que estou. Seu jeito me conquistou. Dançando, lendário Ruby, a nave do som enlouquecendo. Assim que entrou na festa, logo te vi dançando. DJ, DJ Boy, tocando as marcantes, enlouquecendo. O seu perfume ainda tá em mim. DJ Franjinha tocando pra mim. Josias e o Jade só agitando o povão. Ruby é Ruby, vai já ir o coração. DJ Franjinha tocando pra mim. Josias e o Jade só agitando o povão. Ruby é Ruby, faz aí o coração. Esse lendário agitando a multidão. Ela dança, dança. A sua boca é gostosa demais. É um mulherão, é um filezão. Ai, que tesão. Me dê uma chance, chance. Quem mandou você ser uma princesa tão atraente, envolvente? Note que eu estou louco por o seu amor. Seu jeito me conquistou. Note que estou. Seu jeito me conquistou. DJ, DJ Boy, tocando as marcantes, enlouquecendo. O seu perfume ainda tá em mim. DJ Franjinha tocando pra mim. Josias e o Jade só agitando o povão. Ruby é Ruby, faz aí o coração. DJ Franjinha tocando pra mim. Josias e o Jade só agitando o povão. Ruby é Ruby, faz aí o coração. Esse é o lendário agitando a multidão.